mágicas para fazer assim a vida ali pra ver. Milhares de sonhos só para sonhar, miragens que não se pode tocar. O show da vida é fantástico, da idade da pedra ao homem de plástico. O show da vida é fantástico, da idade da pedra ao homem de plástico. O show da vida é fantástico.